que vejo, o que pego, o que sinto e me faz sonhar. Passado, quero poder te abraçar, viver esse amor adolescente, assim como o vento vai pro mar. Como o vento.